Sabe fazer um cabresto? Eu sei. Eu sei soltar pipa. Você pode fazer um cabresto de três, um cabresto de dois. Eu gosto mais do de três, que prende mais. Você pode dar uma laçada muito mais perto da pipa, assim, do lado, porque ela vai de bicar com mais força. Ou você pode deixar um pouquinho mais frouxo para você ficar só no... A linha vai, mas vai cruzar com outra pipa. Acho bom você ter um cabresto bem apertado de três. Com a linha de cerol fino ou uma rococó com a raia. Você escolhe. Se for bom de embolar e trazer no abraço para cima da laje, dá um dentinho que vale o jogo. Vai roubar no jogo nesse caso. Tem gente aqui num cabresto desse. Pode ser que você tenha um cabresto de dois, você voa mais leve. Pode ser que você tenha um cabresto de três, você está mais justinho em quem te solta. Sabe? Mas hoje Deus quer cortar a tua linha com o dezinho todo e te deixar aí. Eu tenho fama de chata. Eu sou daquelas que não me segura, não, não me segura, não me segura. Oh, oh, oh, não me segura. Não briga comigo publicamente, tem marido, tem pastor. Ei. Porque eu decidi que eu não tenho cabresto. E eu não estou falando de ser insolente. Eu não estou falando de faltar com respeito. Eu não estou falando de ser rebelde. Eu estou falando de fazer o que Deus mandou, mesmo que seja com um potinho no bolso. Com autorização da liderança, mas ninguém está vendo. Com autorização da liderança, mas ninguém está vendo. Não importa se vão ver publicamente o que você está fazendo. Importa o que você está fazendo. Não importa se vão retribuir a altura que você está fazendo. Importa o que você está fazendo. Só você que sabe quantos caixões você enterrou. Só você que sabe como é que estão os seus pés dentro dos seus sapatos. Só você que sabe qual é a sua história pessoal. E o porquê que você tem toda essa história pessoal. Deus faz da nossa história pessoal a nossa grande faculdade de teologia, meu bem. Aquilo que você viveu, ninguém vai arrancar de você. E na hora de você colocar a mão em alguém, você vai lembrar das suas dores. E você vai lembrar que elas não estão... tiveram à toa na sua vida e na sua história. Você foi levantada para ser usada por Deus debaixo da autoridade do Espírito Santo, com as suas marcas. Orgulhe-se das marcas que você tem, porque elas passaram e você está viva. Vamos orar agora. Vamos orar. Alguns de vocês estão na angústia. Na angústia profética do Espírito Santo, é bem possível que a sua tristeza aí não seja sua, mas de Deus. Tem gente que acha que está deprimido, mas está debaixo de intercessão. Tem gente... essa é boa, hein? Guarda aí. Ups. Efeito bom da guitarra, é maneiro. Tem gente que acha que está deprimido, mas está debaixo de intercessão. Você quer ver uma pessoa que achava que era deprimido, mas vivia debaixo de intercessão? O tal do Renato Russo. Se ele conhecesse a palavra, se ele conhecesse o Espírito que geme além de nós, porque quando vem a dor, não dá pra gente chorar com o nosso choro. Você precisa chorar com o choro do coração de Deus. Aquele moço via todas as injustiças do Brasil, todas as histórias terríveis, enfiava a cara na droga, na bebida, uma dor que não acabava nunca. Suas músicas falam sobre isso. Oh, tremenda compaixão que eu tenho da história desse moço. Olha pra mim hoje. Você não precisa viver debaixo de tristeza, debaixo de sensação de injustiça, debaixo de que não tem jeito. Dobra o teu joelho no chão, Deus vai te fazer chorar e clamar além do que você pode entender. Aí o peso da dor sai do teu ombro e vai para o ombro de Deus, porque Deus aguenta. Aí aquela cena que você viu, que é terrível, vai para o ombro de Deus, porque Deus aguenta. Aí aquela situação que você não conseguia resolver, vai para o ombro de Deus, porque Ele aguenta. E aí você fica flu, flu, flu, flu, com as suas asas. As minhas podem ser azuis hoje, vamos lá. Azuis, com rosa choque. Com o roxo bem forte. com as berolas brancas? São as minhas asas, porque o casulo não me segura mais. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Deus quer romper hoje o casulo das mulheres do Brasil. Deus quer romper hoje o casulo das mulheres chamadas para pregar o evangelho sobre a nação. Preste atenção, eu vou fazer um apelo muito direcionado aqui. Eu quero que você seja muito sincero, não venha na emoção não, porque a emoção passa e a responsabilidade fica. Eu quero orar por mulheres que sabem que são pregadoras. Não estou falando aqui, se Deus quiser, não. Quem sabe, sabe que é. Tá? Quem tem um chamado sabe que recebeu. É, mas eu ainda não sei, então não vem. Tá bom? É, mas se Deus... Não. Tu sabe que tu é pregadora. Tu sabe que eu tenho um chamado. Tu sabe que você vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Você já entendeu. Igual a minha filha, já entendeu? Eu falei, já entendeu tudo. Eu quero orar hoje por você, para que você seja ungida de maneira diferenciada.